faz muito tempo que você mudou daqui. Bons momentos eu me lembro que vivi. Poesia e sedução na fogueira da paixão. Parecia ilusão o nosso amor. Nossas tardes de domingo vão ficar. Nossas noites, os amigos, encontros num bar. A saudade, um papo antigo, yeah, yeah. A paz no meu coração. Era bom ficar contigo, desejar. Não sabia que existia solidão. Esquecer o que passou, sentir o gosto da paixão, viver comigo um novo amor. Pra que ficar na solidão? Não tenha medo de sair. Amor resolve esta questão. Se temos muito que sentir, vem de coração. Nossas tardes de domingo vão ficar. Nossas noites, os amigos, encontros, bar. A saudade, um papo antigo, yeah, yeah. A paz no meu coração. Era bom ficar contigo, desejar. Não sabia que existia solidão. Vem pra esquecer o que passou, sentir o gosto da paixão. Da paixão. Viver comigo um novo amor. Pra que ficar na coração.